um outro objetivo de vida, só eu sei o que passei, é minha história e meu destino. Não me preocupa, se fez que eu tenho a culpa, eu quero então dizer que a minha conduta é só minha luta pra sobreviver. Deste moleque, só vejo dificuldades, perdido demais, até esqueço a minha idade. Oportunidade pra ser diferente, eu nunca tive, irmão. Escola distante, não fui pro Senai, tão pouco computação. Violência cabelo, então fui resgatado para o submundo. Já moleque doido, não saio do poço, pois estou bem no fundo. Vida que não escolhi, mas tenho que viver. Defendo o meu território, é viver ou morrer. Caindo a noite, escuto sirenes com tiros ao fundo. Até que não deve ser pego na rua, vira vagabundo. Calibre pesado, estou preparado para qualquer bote. Na vida que eu levo é questão de tempo para encarar a morte. Azar ou sorte, não sei, nem paro pra pensar. O caminho que eu achei virou o meu lugar. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. A cada dia vivo, venço uma batalha. Toda treta que me cerca não admite falhas. Isolado no mundo perdido, realidade é um drama que anda sempre comigo. A molecada da minha quebrada tem minha proteção. Procuro evitar que uma outra criança entre na função. Caminho sem volta, parede sem porta, se o cara viciar. O dinheiro fácil é teu conselheiro pra você não parar. Quer viajar? Te dou a passagem. O seu vício é uma peça em toda minha montagem. O seu abismo é minha escada pra eu me levantar. Dinheiro surge, o que eu não sei até quando vou gastar. A sociedade que me descartou hoje tem medo de mim. Toda a troiragem que me transformou agora quero o meu fim. Anestesia geral na minha mente. Eu tô ligado, o caminho é curto, mas eu sigo em frente. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. Estou ao passo do inferno que me espera. Preste muita atenção, vacilou, já era. Toda quebrada está em alerta, pronta pra reagir. A rivalidade que está ao redor pretende invadir. Em cada esquina eu tenho alguém para observar. Não é qualquer prego que chega aqui para me derrubar. A transformação para a vida bandida foi muito prematura. Sou fora da lei, é como uma doença que não tem mais cura. Cerco fechado, me sinto acuado, não tem como fugir. A resistência que era total deixou de existir. Toda fortaleza que eu levantei acabou de repente. Toda minha vida em forma de flashes veio em minha mente. O que vai ser de mim? Já sei qual a resposta. Parece que chegou o fim do peso em minhas costas. Aquele menino sem rumo, sem vida, conseguiu vencer. Do jeito errado, de forma escondida, foi o que pude fazer. Quando eu morrer, nem vão fazer exame de balística. É só mais um que fará parte de uma estatística. Engatilhei, mirei, disparei, se acertei, não sei. Com toda a revolta e sangue no olho, mas vejo o que falhei. Minha casa está sendo invadida. É pouco tempo que me resta dessa vida bandida. De frente a frente com meus oponentes, sem ter munição. Já posso sentir que a velha senhora está em ação. Não sou mais ninguém, não serviu de nada todo o meu esquema. Se apagar a luz, fechar as cortinas, eu saí de cena. Vacilou, já era. Vacilou, já era. Vacilou, já era.